Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Essa série de aulas sobre o Louis Lavelle, elas ilustram de uma maneira particularmente clara o que pode ser um conceito unificado de filosofia. Eu tomei aqui algumas notas que eu não pus online, porque ainda estão num estado muito de rascunho, mas que eu vou ler para vocês. E que mais tarde eu ponho online. Com o título da filosofia em busca da sua autodefinição. Definir a filosofia é reconhecidamente um problema espinhoso, a tal ponto que o dicionário Cambridge de filosofia prefere contorná-lo, esquivando-se de conceder um verbete ao termo que designa o seu próprio assunto. Não é extraordinário, mas um dicionário de filosofia onde não consta o verbete filosofia. Os outros dicionários, em geral, oferecem uma resenha histórica das sucessivas definições variadas e inconexas o bastante para que sua soma corresponda a uma ausência de definição. Inúmeras introduções à filosofia, e não todas elas de valor somente escolar, consideram que a dificuldade de defini-la é um componente essencial da filosofia mesmo, já que uma das funções desta é precisamente buscar a definição de tudo mais. Outros consideram que a falta de uma definição, ao menos inicial, é benéfica ao estudante, que assim será levado a mergulhar na experiência viva do filosofar sem ter antecipadamente um controle intelectual da situação. Outras, por fim, oferecem como definição o simples enunciado do especial projeto filosófico escolhido por seus autores, sem se importar com o fato de que ele não se aplica a outras filosofias. Ou livram-se do problema mediante a alegação de que estas estavam enganadas quanto às possibilidades e limites do empreendimento filosófico, e de que, portanto, a verdadeira filosofia começa com eles mesmos. Esse é particularmente o caso da filosofia analítica. Como a filosofia analítica praticamente domina todo o horizonte anglo-saxônico, então quer dizer que as premissas dela não são já nem discutidas, né? já se toma por pressuposto. E a ideia é de que a filosofia é apenas, no fim das contas, a análise da linguagem, especialmente da linguagem científica. É claro que, partindo disso, houve depois muitos outros desenvolvimentos que não são muito coerentes com essa premissa, mas na base continua esta definição. Quer dizer, a filosofia é a análise da linguagem científica e filosófica. Por quê? Porque é isso que nós estamos fazendo. E o que os outros faziam? Bom, só é filosofia quando coincide com isso que nós estávamos fazendo. Quando faziam outra coisa, não era filosofia, era qualquer. Uma outra coisa qualquer. Guilherme Freyle, na introdução da sua monumental História da Filosofia, afirma que nos primórdios da investigação filosófica, essa indefinição era simplesmente natural. Os homens começaram primeiro filosofando sobre os temas que se lhes apresentavam, e só pouco a pouco, quando a filosofia alcançou um certo nível de maturidade, foi possível e necessário refletir sobre a própria atividade filosófica. Decorridos 2,5 milênios, a persistente ausência de uma definição consensual parece a muitos uma situação vexatória o bastante para lançar dúvidas sobre a viabilidade e talvez a sanidade do empreendimento filosófico enquanto tal. Mas uma breve e esquemática resenha das sucessivas definições apresentadas ao longo das eras bastará ao menos para sugerir que uma definição unitária subjacente existe já desde há muito tempo, só faltando declará-la. Nos tempos de Solon e Péricles, o termo filosofia aparece com sentido de mero amor ao conhecimento, no sentido genérico, sem um objeto determinado. O amante da sabedoria, filósofos, diz Heráclito, tem de saber muitas coisas. Essa afirmação continua verdadeira e, no devido momento, ela nos levará para mais perto da definição unificada do que poderia parecer à primeira vista. Já com o próprio Heráclito e com Parmênides, no entanto, a atividade cognitiva aí sugerida adquire uma conotação peculiar. Não se trata de saber muitas coisas pelo mero prazer do colecionismo erudito, mas de buscar por trás delas um sentido unitário, uma chave, um princípio universal, que o primeiro desses filósofos denominará o Logos e, segundo, o Ser. Sócrates e Platão prosseguirão na mesma busca, mas com o atenuante de que não esperavam chegar à posse desse conhecimento, e sim somente aproximar-se dele na escassa medida acessível ao ser humano. Quer dizer, a definição do filósofo como um mero amante e não detentor da sabedoria é atribuída realmente a Pitágoras, mas não se tem uma certeza histórica dessa atribuição. O que se sabe é que, ali nos diálogos socráticos, este sentido da palavra já está consolidado, já aparece de maneira explícita. Platão, portanto, assinala Vittorio Mathieu, punha o acento sobre o momento dinâmico da aspiração, donde também a sua desconfiança do discurso escrito e a sua propensão ao diálogo. Então, há evidentemente a ideia de um momento dinâmico, quer dizer, a busca, e existe o momento estático, que é a doutrina final, as conclusões. Tá certo? No caso do Platão, a doutrina final é bastante nebulosa e indefinida, mesmo porque expressa, em geral, num discurso mítico. No próprio Timeu, que é o tratado cosmológico de Platão, é difícil você saber aonde ele está falando no sentido literal, ou seja, referindo a fatos do mundo físico ou quando está usando uma figura de linguagem. E também é evidente que essa desconfiança do discurso escrito, quer dizer, Platão acreditava mais no ensinamento oral, porque esse ensinamento oral tinha, vamos dizer, a dinâmica, a flexibilidade necessária para um tipo de ensinamento que não estava transmitindo uma doutrina pronta, mas que consistia basicamente, vamos dizer, num diálogo e numa busca, né? Então, esse seria, vamos dizer, o sentido da palavra zetético. O zetexis quer dizer a busca. E se opõe, então, a dogmático. Mas a filosofia tem os dois momentos. Tem o momento zetético, que é o da busca, e tem o momento dogmático, que é o da afirmação. Se bem que, muitas vezes, não chega a afirmação alguma. O próprio Aristóteles, que tenta transcender o mero esforço investigativo e constituir a filosofia como doutrina científica, portanto, onde, teoricamente, o momento dogmático deveria predominar, ao enunciar o projeto da filosofia primeira, mais tarde chamada metafísica, destinada a tornar-se a rainha das ciências filosóficas, denomina-a modestamente a ciência que buscamos. Portanto, não é a ciência que possuímos. Mais ainda, é inegável que, ao longo de toda a obra de Aristóteles, o método que ele usa é sempre um método dialético, embora ele tenha inventado a demonstração analítica, a demonstração lógica, ele nunca a usa. Ele usa sempre um método dialético, a confrontação de hipóteses. Né? Aí a identidade do filósofos como aspirante e amante em vez de possuidor do saber já está historicamente consolidada. Mas o termo agora traz consigo uma nuance especificadora que também se consolidará como sinal de um dos traços constantes da atividade filosófica. O amante da sabedoria não se contenta em buscar a posse de um bem que incessantemente se esquiva, mas ele próprio é e deve ser profundamente transformado, tanto pelo esforço mesmo da busca, com toda a disciplina, a abnegação e o sacrifício que implica, quanto pela responsabilidade que advém dos fragmentos de conhecimento a que vem tendo acesso pelo caminho. Ou seja, ele não está apenas buscando um conhecimento, mas ele está buscando também adequar a sua alma as exigências dessa busca, portanto, ele submete à disciplina intelectual e moral necessária para fazer dele um buscador da sabedoria, e também as parcelas de sabedoria a que ele venha a ter acesso também têm um efeito modificador, transformador sobre a sua própria alma. Então, a esses dois momentos de que fala Vittorio Mathieu, momento estático e momento dinâmico, é preciso acrescentar também, né, a ideia desse momento autotransformador, o momento ético ou pedagógico, né, da filosofia. A filosofia é, portanto, um guiamento da alma, uma disciplina de vida, uma forma superior de moralidade que se opõe aos confortos fáceis da doxa, à opinião geral. A alma não possui a sabedoria, mas é, de certo modo, possuída, comandada e moldada por ela, na medida em que a busca e na medida em que a encontra parcialmente. Nos diálogos socráticos, a dialética não é somente uma técnica da investigação da verdade, mas uma regra moral que deve presidir a conduta do investigador, forçando-o a curvar-se às exigências do discurso coerente, em vez de deixar-se levar pelo hábito ou pelas preferências do momento. A coerência do discurso aí aparece como símbolo da unidade principal que se busca no fundo da variedade dos fenômenos e, ao mesmo tempo, como padrão de unidade da consciência que busca. Esse é o detalhe fundamental. Quer dizer, se existe, no fundo de tudo, algum princípio unificador, mesmo que ele nos escape, a busca desse princípio unifica também a nossa alma e a nossa visão das coisas, mas não só a nossa visão das coisas, unifica o nosso próprio ser com a nossa visão das coisas, ou seja, você passa a viver coerentemente com a sua visão das coisas, a qual, por sua vez, está amoldada ao princípio unificador do cosmos. Então, essa busca da unidade é, ao mesmo tempo, externa e interna. Quer dizer, a unidade da alma, a unidade da consciência, é a condição necessária para que você encontre a unidade principal do universo, a unidade do real, o princípio unificador do real. No sentido de que uma alma fragmentária não perceberá unidade atrás de nada, mas perceberá apenas uma espécie de confusão multicolorida. Essa confusão multicolorida é o que, né, o Platão vai dizer que constitui este baixo mundo. Ao passo que, à medida que ascendemos mediante o esforço dialético, nós vamos encontrando um padrão de unidade cada vez mais centralizado, mais denso, por assim dizer. Quer dizer, quando você passa da multiplicidade dos estímulos sensíveis ao plano das ideias, já houve uma redução dos elementos em jogo, uma simplificação e uma unificação. Quer dizer, as ideias são em menor número do que os seres que as reproduzem neste mundo. Então, uma única ideia, ela contém em si, vamos dizer, o princípio gerador de muitos seres, tá certo? E o conjunto das ideias, por sua vez, se unifica numa etapa superior, que é a busca dos princípios. A busca dos princípios é mais o que Platão reservou para o ensinamento oral. Mas, hoje em dia, esse ensinamento oral já está bastante claramente reconstituído, depois dessa obra do Giovanni Reale, por uma nova interpretação de Platão, que já é uma obra que tem 20 anos. Então, existe, como que diz, Platão chamava de duas navegações, uma navegação até as ideias ou formas, tá certo? E outra das formas até os princípios, tá certo? Essas navegações estavam destinadas, de algum modo, a fracassar, mas elas tinham um efeito unificante tanto sobre a visão que nós tínhamos, o filósofo tinha do cosmos, quanto um influxo unificador sobre a própria alma do filósofo. Esse influxo unificador, então, ele se expressa e se manifesta, e também, em parte, se autoconstitui através da coerência do discurso. O que é a coerência do discurso? Não é nada mais do que a unidade das conclusões com as premissas. Tá certo? Então, o discurso deixa de ir em várias direções, opostas e incompatíveis ao mesmo tempo, mas ele busca constantemente retornar às suas premissas para não se desmentir pelo caminho, ou seja, não iniciar um outro discurso, tá certo? Inconexo pelo caminho. Então, a unidade do discurso aparece aí como, vamos dizer, um símbolo externo, ou uma manifestação externa, em primeiro lugar, da própria unidade do real. Se o real tem uma unidade, é evidente que somente um discurso unificado e coerente pode chegar até lá. E, por outro lado, é um símbolo ou manifestação da própria unidade da alma e, portanto, é um mandamento ético que o filósofo tem de obedecer. Ele não pode se desmentir, tá certo? Não porque isso seja apenas uma falha técnica da lógica, mas porque isso feriria o seu compromisso de prosseguir coerentemente na investigação, vamos dizer, do princípio unificador. Então, esta é a origem moral da lógica. E quem esquece isso, não deve, vai tratar a lógica como se fosse uma coisa totalmente autônoma, tá certo? Perde o melhor da história e acaba sempre aplicando a lógica de maneira errada. Uma coisa incrível é que alguns dos grandes lógicos do século XX, como Bertrand Russell ou Carnap, quando tentam analisar coisas do mundo real, social e histórico, dizem cada bobagem, mas descomunal. Eu digo, bom, mas para que? Se o camarada tem tanto domínio da lógica, tá certo? Assim, como é que ele comete essas asneiras? Bom, ele tem domínio só sobre o aparato externo da lógica, não sobre a sua fonte inspiradora. Quer dizer, se a sua alma é fragmentária, se você não tem concentração, atenção e fidelidade suficiente à busca, não adianta você se apoiar na unidade externa do discurso, porque essa é somente um símbolo, uma sombra. Tá certo? A verdadeira unidade não está no nível do discurso, mas está no nível da consciência que o produz. Tá certo? Portanto, às vezes tem filósofos que têm um domínio menor da lógica, ou que dão menos atenção, tá certo? A lógica, mas acabam errando menos do que esses camaradas. Por quê? Porque eles estão dando atenção à raiz da lógica e não à sua, apenas ao seu maquinário externo. Maquinário externo que pode perfeitamente ser reproduzido por um computador. Um computador consegue fazer raciocínio lógico muito mais extensos, tá certo? Muito mais complexos que os nossos, ao ponto de que alguns desses raciocínios não podem ser conferidos pela mente humana. São tão complexos, tão longos, que nenhum cérebro humano pode acompanhar aquilo em todos os passos. Então, é, você diz, ah, o computador raciocina melhor do que nós. Sim. Aliás, todo equipamento que existe, todo equipamento que o ser humano construiu, tá certo? Desde que inventou, né, o primeiro porrete, ele existe para fazer alguma coisa melhor do que o ser humano pode fazer. Essa é a coisa mais óbvia do mundo, né? Quando você diz, não, os computadores vão acabar pensando melhor que nós. Bom, mas eles foram feitos para isso. Você vai pensar pior do que nós, para que um computador? Basta nós mesmos. Tá certo? Então, o primeiro sujeito que montou um cavalo, por que, que ele fez isso? Porque o cavalo andava mais rápido que ele. Senão, para que o cavalo? Tá certo? Então, todo e qualquer equipamento que o ser humano usa, vamos dizer, é para aumentar o seu poder. Mas, na verdade, não é que aumenta, é que o equipamento tem um poder a mais que o ser humano não tem. Tá certo? O ser humano apenas se serve deste poder. Se você tentar pregar um prego com a mão em vez de usar um martelo, você entenderá do que eu estou falando. Você pega o prego, bate assim, você vai ver o que acontece. Agora você prega um martelo, pumba. Né? Então, isso quer dizer que o martelo tem mais capacidade de pregar pregos do que a nossa mão. E ele foi feito para isso. Então, o computador também foi feito para pensar melhor do que nós, para raciocinar melhor do que nós. Mas o problema é o seguinte. A busca da verdade está no plano do raciocínio, né? Ou o raciocínio é apenas um dos múltiplos elementos? Eu digo, tente você, se puder, resolver qualquer problema filosófico ou científico só com o raciocínio, sem usar percepção, sem usar memória, sem usar concentração, sem usar coisa nenhuma. Isso é a mesma coisa que você pedir para o computador resolver sozinho todos os problemas. O computador, a essa altura, pedirá demissão, porque diz, eu estou aqui só para fazer a parte raciocinante, tá certo? Mas você, que é o ser humano, você tem que me dar as ordens, você tem que me dar as informações e você tem que me controlar de alguma maneira, tá certo? Senão, é como esperar que o martelo sozinho pregue todos os pregos. Sim, o martelo prega, um prego melhor do que a nossa mão, mas ele não o faz sozinho, tá certo? E muito menos ele pode decidir aonde o prego deve ser pregado, tá certo? Não é na testa, certamente. Então, isso quer dizer que uma confiança excessiva no poder da lógica reflete, na verdade, uma espécie de fetichismo, onde o ser humano pega um aparato que ele inventou, tá certo? E se protege sob esse aparato para se isentar da responsabilidade pessoal. E eu não tenho a menor dúvida de que uma boa parte dessa escola analítica, né, caiu nisso. Bom, inclusive nas suas dissensões internas, porque às vezes a gente fala isso, olha, é como essa discussão que eu estava tendo no Facebook a respeito dos libertarians, né? Então quando eu falar uma coisa o libertarian diz que não sei o que, sempre aparece um cara, mas nem todos os libertarians dizem isso, tem um lá que falou uma outra coisa. Eu digo, bom, todas essas escolas são assim, elas têm dissensões internas. Tá certo? De maneira que, no conjunto, elas podem se isentar de responsabilidade por ter dito qualquer coisa, porque sempre tem alguém lá dentro que disse outra. Isso é assim com o marxismo, é assim com os libertários, é assim com filosofia analítica, é assim com todas essas filosofias coletivas, elas são sempre assim. Quer dizer, sempre você tem algum subterfúgio a que se apegar. Tá certo? Então, quer dizer, discussões neste nível, para mim, não são legítimas. Tá certo? Sobretudo, quando entra nesse tipo de discussões ou de abordagens, né, o famoso problema do raciocínio metonímico, ao que eu já me referi numa gravação que foi feita aqui nesse curso mesmo. O raciocínio metonímico consiste em você designar as ideias, as doutrinas e as coisas por certas qualidades parciais que elas manifestam e não pela sua substância. Isso aqui é uma coisa básica, porque o raciocínio metonímico se tornou endêmico no mundo, né? É muito difícil você escapar disso. O exemplo que eu dou, que é um entre muitos, tá certo? É o seguinte: quando Karl Marx enuncia o projeto da Revolução Socialista, ele define o socialismo como a socialização dos meios de produção com vistas a criar uma sociedade sem classes. Isso define o socialismo? Não. Isto define algo que você espera que o socialismo faça e não diz o que é socialismo. É? Se você examinar substantivamente, você verá que o socialismo é a unificação de poder político e poder econômico na mão de uma mesma classe. Enquanto nas outras sociedades, esses dois poderes nunca estão completamente concentrados numa só classe. Há uma certa divisão. Então, por exemplo, você verá que nem todos os camaradas que têm as maiores fortunas são também os governantes. Eles podem, claro, podem subornar, podem comprar governantes, mas eles têm de comprá-los, que prova que eles mesmos não são os governantes. Então, existe sempre um hiato. Mesmo em sociedades mais arcaicas, se você pegar a sociedade feudal, por exemplo, você vai ver uma diferença brutal de poder entre a sociedade, entre a classe militar, tá certo? E o clero, que viviam às turras um com o outro e tendo que negociar. Então, isso quer dizer que se você tinha um problema com o clero, você corria para pedir a proteção do senhor de terra. Se tinha um problema com o senhor de terra, você corria para pedir a proteção da igreja. Do mesmo modo, nas democracias capitalistas, se você tem um problema com os ricos, você corre para a autoridade civil. Se tem um problema com a autoridade civil, você vai pedir dinheiro emprestado para um amigo rico e sai correndo. O socialismo é substantivamente a unificação desses dois poderes na mão de um só grupo, bastante reduzido, menor do que qualquer classe social, na verdade. Tá certo? E, em parte alguma, se explica como que esse grupo, depois de ter concentrado todas as formas de poder possível, poder político, militar, econômico, intelectual, etc., nas suas mãos, como que ele vai fazer para reparti-lo? Essa repartição, na verdade, é impossível, porque implica a autodemolição do aparato governante, que é uma coisa que nunca vai acontecer. Tá certo? Então, isso quer dizer que durante 100 anos as pessoas discutiram socialismo pelas suas qualidades parciais. Ora, você designar o todo pela parte é o que se chama metonímia. Então, um raciocínio metonímico. Então, estão discutindo as qualidades do socialismo sem nunca perguntar assim, mas o que é substantivamente o socialismo? Você pode procurar a obra de Karl Marx inteira. Ele não diz o que é socialismo, meu Deus do céu. Ele só fala das suas qualidades, quando fala. Na verdade, a maior parte dele é dedicada à análise do capitalismo e quase nada fala do socialismo. Mas se você procurar em Lenin, Stalin, etc., você também não vai encontrar. O primeiro sujeito que disse que socialismo é a unificação de poder econômico e político fui eu. Isso é um escândalo. Porque, segundo você procura, como é que ninguém percebeu isso antes? Quando isso é a própria definição da coisa. Simples, ninguém se interessou pela definição. Começou a discussão dos prós e contras a partir das qualidades alegadas. Então, por exemplo, uma sociedade sem classes é possível ou ela é impossível, ela é desejável ou não é desejável, ela é de acordo com a natureza das coisas, é contra a natureza das coisas, e assim prosseguiu essa discussão durante cento e tantos anos, sem ninguém dizer, bom, mas do que nós estamos falando? Qual é a substância da qual nós estamos falando? Ou seja, qual é a que ação real corresponde a esta proposta? Então, do mesmo modo, quando você vê a ideologia dos libertários, é todinha exposta por metonímias, todinha. Você não tem uma definição substantiva do que quer que seja. Ora, isso assinala, para mim, assim, uma temível crise da inteligência humana. Porque é um festival de estupidez, de cegueira, como nunca se viu no mundo. E você vê milhões de pessoas inteligentes, até, né, discutindo qualidades sem saber do que essas qualidades são qualidades. Isso acontece toda hora, né? Então, do mesmo modo, quando o pessoal fala de casamento gay é uma metonímia, evidentemente, porque ele só tem uma parte das atribuições do casamento. Mas ele não tem, por exemplo, a definição dos papéis sexuais respectivos, portanto, não tem a definição das obrigações conjugais. Então, o que é um casamento sem a definição das obrigações conjugais? Só é um casamento sob certo aspecto. Ele é um casamento porque ele simula algumas qualidades do casamento propriamente dito. E daí o pessoal fica discutindo pró e contra casamento gay. Eu digo, pô, mas eu não vi ninguém discutir o que é casamento gay. Qual é a fórmula contratual? O casamento é evidentemente um contrato. O que está contratado propriamente ali? Que as pessoas vão morar juntas, etc. Eu digo, mas isto não é um casamento. Então, o que define o casamento são as chamadas obrigações conjugais que se cumprem na cama. Claro que elas não são obrigatórias, mas são elas que definem o casamento. Não são obrigatórias por quê? Porque pode haver uma desistência mútua. Então, pode haver uma desistência mútua, porém não unilateral. Então, quer dizer, o casamento sem a definição das responsabilidades conjugais não é um casamento. É um casamento, como disse, sob certo aspecto, né? Como diriam os escolares, sob certo aspecto aquilo é, né, um casamento. Então é evidentemente um conceito metonímico. As pessoas ficam discutindo se são a favor ou contra. Mas evidentemente essa discussão só pode gerar confusão, né? Então, mais ainda, eu tenho, nas outras aulas eu mencionei de passagem isso, e escrevi um artigo para o Diário do Comércio, em que eu condenso, assim, uma página e meia essa teoria que eu tenho, não só exposto, mas tenho aplicado muitas vezes, que é a seguinte. A história é feita das ações e decisões humanas que, em princípio, são livres. Porém, quando os homens, nas suas decisões e ações, se deixam guiar por alguma ideia, algum conceito que eles não compreendem na sua totalidade, principalmente quando tem deles somente uma compreensão metonímica e não substantiva, a definição substantiva deste conceito que está embutida e oculta por baixo destas ações e que permanece inconsciente para todos eles, acaba por manifestar ao longo da história as suas consequências lógicas inevitáveis. Ou seja, o que acaba sendo feito, o que acaba sendo realizado, não são as qualidades metonímicas, e sim a substância oculta da ideia. E esse fenômeno ele aparece não somente no campo das doutrinas e das propostas políticas explícitas, mas sobretudo no campo dos símbolos que unificam essas propostas para a imaginação popular. Tá certo? Então, eu até nesse artigo eu dou exemplo. Mas se você pegar a letra da Internacional Comunista, você verá que todo o destino do comunismo está anunciado na primeira estrofe. Tudo o que ia acontecer em seguida. A letra foi escrita em 1871, depois vagamente adaptada para ser posta em música em 1888 e virou o símbolo unificador do movimento comunista no mundo inteiro. O que diz essa letra? Ela conclama, né, os danados da terra, os condenados, prisioneiros da fome. A realizar a revolução socialista mundial. Mas quem está conclamando? Quem é o autor do apelo? Daí vem o verso fatídico. La raison tonne en son cratère. A razão ronca, né, dentro da sua cratera. Então, o apelo à revolução é o apelo da razão. Portanto, é da deusa da Revolução Francesa, 1789. Porém, a razão, ela tem um ronco como de um trovão. É um trovão, mas é um trovão que não vem do céu, e sim do fundo de uma cratera. Portanto, a razão que aparece aí não é um ideal superior pelo qual os homens devam se modelar, mas é uma força subterrânea, uma força tônica, como se diz, uma força infernal. Curiosamente, esta força infernal é da mesma definição do socialismo, que estava embutida e soterrada embaixo de todo o falatório ideológico pró e contra socialismo. Então, o socialismo que se realizou efetivamente foi aquele que estava embutido, guardado no fundo da cratera. É? E o verso seguinte é pior ainda, porque diz: c'est l'éruption de la fin. É a erupção do fim. Fim do quê? É? Não diz. As pessoas subentendem metonimicamente: ah, deve ser o fim das injustiças. Eu digo: não, mas espera aí. Pode ser o fim das injustiças, mas muitas outras coisas vão acabar junto com as injustiças. É? Então, o fim, desacompanhado, tá certo, do genitivo que explica do que é o fim. Portanto, é morte e destruição. Então, e foi somente isso, de fato, que o comunismo obteve. Então, eu chamo isso de profecia demoníaca. Porque, ao contrário da profecia propriamente dita, que você vê na história sacra, ela é obscura e só pode ser compreendida ex post facto, depois do fato consumado. Ao passo que a profecia real, ela já diz antecipadamente o que vai acontecer e ela, em princípio, deve se cumprir literalmente, sem que haja margem para grande confusão. Por exemplo, se você lê o Antigo Testamento, você vê que todo o destino trágico dos judeus já está todo dito lá. O sujeito que lê o Testamento fala: olha, a nossa vida não vai ser fácil, já está escrito aqui. E no Novo Testamento está anunciado claramente no Apocalipse a autodestruição da igreja no fim dos tempos. Não há como você escapar, não tem outro sentido. Quando diz que um terço das estrelas vai cair, todos sabemos que no contexto do Novo Testamento as estrelas significam os bispos. Então, um terço dos bispos vai trair. Né? E não aconteceu. Aconteceu literalmente tal e qual. Porém, a profecia demoníaca, ela se anuncia não pela substância dos fatos previstos, mas pelas qualidades que se espera obter através dessa transformação. E o que acaba acontecendo realmente não é a realização das qualidades, e sim a efetivação da substância da profecia oculta. Então, isso quer dizer que esse tipo de profecia demoníaca tem uma lógica interna, só que a premissa dele está oculta. Depois que acontece, você vê que estava tudo lá, e que é de uma lógica implacável. Tá certo? Então, tudo isso é um parênteses sobre o pensamento metonímico, tá certo? E você vê que, curiosamente, a filosofia ao longo dos tempos tem sido definida metonimicamente por qualidades que se espera que ela obtenha, ou por um tipo de conhecimento que se espera que ela produza, e não pelo que os filósofos efetivamente fazem. Isso que é a coisa mais óbvia do mundo. Se você quer definir a filosofia, você tem que entender que a filosofia é alguma coisa que as pessoas estão fazendo. Deus tem que perguntar, mas o que elas estão fazendo? Não o que se espera que eles venham a produzir, mas o que eles estão fazendo realmente? Porque nada diz que o filósofo tem de chegar a alguma conclusão. Alguns não chegam. Segundo lugar, nada diz que os filósofos têm de permanecer vivos até chegar às últimas conclusões das suas investigações. E nem por isso eles deixam de ser filósofos. O sujeito morre, no meio do caminho, nem por isso o que ele estava fazendo deixou de ser filosofia. Portanto, a filosofia não pode ser definida, né, por essas qualidades que se espera que ela alcance. Houve várias tentativas de definir a filosofia. Primeiro, definir pelo seu objeto. Então, por exemplo, se diz que a filosofia seria o estudo do todo, enquanto a ciência estuda as partes, né? Mas acontece o seguinte, que não existe um todo senão mediante as suas partes. Quer dizer, sem a enumeração das partes, não há todo nenhum. Mas e quando vai terminar a enumeração das partes para que nós possamos ter o todo? Hã? Esse vai ser só o capítulo final da ciência, então, quando a ciência terminar de dizer a sua última palavra, então daí teremos uma filosofia. Né? Então, essa definição, obviamente, utópica. Se você disser, a filosofia se distingue, então, pelos seus métodos. Eu digo, não, a filosofia usa todos os métodos, inclusive o próprio método científico. Né? A filosofia vai sempre pela razão. Eu digo, em alguns casos, ela diz que não, ela diz que tem que seguir a revelação, portanto, não tem nenhuma unidade de método, tá certo? Então, não pode ser definida pelos seus métodos, não pode ser definida pelos seus fins, e não pode ser definida pelo seu objeto, tá certo? Então, pode ser definida pelo quê? Pela atividade real dos filósofos, que é isso que eles estão fazendo. Porque a existência da filosofia é um dado histórico inegável. Então, se existia uma atividade chamada filosofia, muitas pessoas se entregaram a essa atividade, então, basta você averiguar se entre o que todos fizeram havia alguma unidade, e você vai definir a filosofia enquanto exatamente uma atividade. Eu vou prosseguir aqui. Então, nos diálogos socráticos, a dialética não é somente uma técnica da investigação da verdade, mas uma regra moral que deve presidir a conduta do investigador, forçando-o a curvar-se às exigências do discurso coerente, em vez de deixar-se levar pelo hábito ou pelas preferências do momento. A coerência do discurso aí aparece como símbolo da unidade principal que se busca no fundo da variedade dos fenômenos e, ao mesmo tempo, com o padrão de unidade da consciência que busca. Hoje sabe-se, para além de qualquer dúvida razoável, que todas as escolas filosóficas gregas, sem exceção, eram escolas de sabedoria, nas quais a busca do conhecimento se irmanava à disciplina moral voltada ao aperfeiçoamento da alma. A variedade das orientações que aí aparece, epicurismo, estoicismo, ceticismo, neoplatonismo, etc., bem como a ênfase maior ou menor no momento teórico ou prático do aprendizado, não muda em nada essa regra geral. Quer dizer, umas enfatizavam, como por exemplo o epicurismo enfatizava muito mais o lado prático da coisa do que a teoria. A teoria dele é bastante capenga. Em outros casos, no neoplatonismo, o momento teórico era maior, mas é apenas uma diferença quantitativa. Em todas elas, você tinha esta síntese de uma busca teórica que deveria ter um efeito prático sobre a alma e que, por sua vez, requeria da alma uma adaptação às condições morais e intelectuais da busca. Não mude nada essa regra geral. Em todos os casos, uma doutrina sobre o conhecimento e sobre a estrutura da realidade se desenvolve par e passo com o aprendizado das virtudes requeridas para a vida filosófica. No período medieval, a ênfase recai sobre o momento especulativo e teorético. Ou seja, você não vê muito a filosofia dedicada a esta parte do aprendizado moral. Por quê? Porque o aprendizado moral tinha sido absorvido pela prática religiosa. Então, você já tinha a disciplina moral relativamente pronta, tá certo? E a ela a filosofia se anexava como uma espécie de complemento. Quando se diz que a filosofia é uma serva da teologia, é nesse sentido. Quer dizer, você tem onde a vida moral requerida para a busca da verdade, a qual já não é um problema filosófico em si, porque você tem a solução dada na revelação e basta então tirar as consequências práticas disso. Então, você pode se dedicar mais profundamente à investigação teórica. E isso, de fato, durante a Idade Média, a investigação teórica dá um salto monumental em relação a tudo que veio antes. Mas a unidade de teologia e filosofia era tão estreita que repetia, num quadro cultural e organizacional diverso, a mesma síntese grega do saber e da conduta. A essa altura, um outro elemento estrutural da filosofia já havia se tornado evidente. Por mais que os seus praticantes se esforçassem para chegar a uma doutrina estável, uniforme e consensual, o processo da investigação filosófica continuava eminentemente dialético ou dialógico, ou seja, havia dissensões sempre. E essas dissensões é que alimentavam o debate filosófico, e esse debate filosófico era a própria investigação filosófica. É um erro já superado há muito tempo imaginar que existisse nas universidades medievais um corpo de doutrina filosófica universalmente aceito, a ser passado de geração em geração por mero aprendizado. A variedade das doutrinas alimentava um ambiente de discussão acalorada, até mesmo no campo puramente teológico, onde a originalidade e criatividade dos pensadores individuais predominava amplamente sobre qualquer presunção de homogeneidade consensual. Como atividade, aqui nós já temos um elemento fundamental para o conceito da filosofia. Como atividade eminentemente dialógica, a filosofia não teria como escapar de uma de suas determinações mais características e permanentes, assim resumida por Vladimir Soloviev. Aspas. A filosofia, na sua qualidade de conhecimento refletido, é sempre obra da razão pessoal. Ao contrário, nas outras esferas da atividade humana geral, a razão individual, a pessoa isolada, desempenham um papel antes passivo. É a espécie que age. Uma atividade impessoal aí se manifesta, semelhante à do formigueiro ou da colmeia. É indubitável, com efeito, que os elementos essenciais na vida do homem, língua, mitologia, formas primitivas da sociedade, são, na sua formação, inteiramente independentes da vontade consciente das pessoas isoladas. Quanto à religião em sentido próprio, ela também não pode ser inventada. Nela também, a pessoa isolada, enquanto tal, desempenha um papel antes passivo, desde logo, na medida em que uma revelação exterior, independente do homem, é reconhecida como fonte objetiva da religião, e em seguida, porque o fundamento subjetivo da religião é a crença das massas populares, determinadas pela tradição comum e não pelas pesquisas da razão pessoal. O conhecimento filosófico, ao contrário, é conscientemente o ato da razão pessoal ou do indivíduo isolado, em toda a claridade da sua consciência individual. O sujeito filosófico é, por excelência, o eu isolado enquanto cognoscente. Então, quando chegou na Idade Média, esse traço já estava nítido e já não podia mais ser negado. Você vê que Louis Lavelle, ele insiste muito no seguinte: a filosofia é uma só, porém é uma filosofia para cada cabeça de filósofo. Portanto, essa unidade na diversidade é característica da filosofia. Então, todos estão fazendo a mesma coisa, mas cada um está fazendo de um jeito. E essa diferença desses vários jeitos é o que vai dar justamente a história da filosofia. Tá certo? Se a filosofia tivesse por objetivo chegar a uma conclusão doutrinal final que se impusesse uniformemente a toda a humanidade, tá certo? Isto ou já deveria ter acontecido ou isto é impossível de acontecer. Tá certo? E, no entanto, você vê que a filosofia prossegue, tá certo? Com uma variedade alucinante, tá certo? De expressões individuais, e que, curiosamente, mesmo aquelas cujo conteúdo conclusivo você rejeita completamente, sempre tem alguma utilidade dentro da filosofia, o que não acontece nem nas ciências, nem na religião. Na religião, você, quando, para absorver o cristianismo, você precisa conhecer as outras religiões? Não. Você precisa conhecer as heresias? Não. Tá certo? Uma coisa é, os elementos antagônicos são externos ao conhecimento. Na ciência, você estuda a história de todos os erros científicos? Não. Você pode ver, vamos dizer, que você pega uma história da ciência, só tem as grandes conquistas e descobertas. Tá certo? As quais são certamente em número menor do que as teorias e hipóteses erradas foram sendo abandonado pelo caminho. Quando você menciona uma hipótese errada, é apenas como uma curiosidade histórica, tá certo? Como a famosa teoria do flogístico ou a genética de Lysenko, etc., etc., elas não fazem parte da história da ciência, né? A história da ciência é a história das descobertas científicas e não dos seus erros. Porém, na filosofia você não pode dispensar nem mesmo aqueles filósofos que você considerar que estão errados. Por quê? Porque eles fazem parte da confrontação e do diálogo. Portanto, você já vê aí que dois traços definidores da filosofia, ela é eminentemente pessoal e eminentemente dialógica. Quer dizer, o sujeito é um indivíduo que produz, mas ele não a produz no ar, ele a produz na confrontação, tá certo? Com outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa. Então, na Idade Média isso já estava claro. Com o advento da modernidade, os sucessos da ciência física e astronômica produziram entre os filósofos a ambição de produzir a doutrina explicativa universal e final. Isso aparece nitidamente em Descartes e Spinoza, em parte também em Leibniz. Mas logo a proliferação das doutrinas em disputa desfez essa ilusão, sem contar que ao lado dos grandes sistemas universais do racionalismo clássico, se desenvolviam outras orientações em que o assento recaía novamente sobre a busca e investigação, como, por exemplo, em Michel de Montaigne. Michel de Montaigne é um filósofo cético que aparece em plena época do racionalismo clássico. Quer dizer, estão lá os filósofos construindo grandes sistemas que, teoricamente, vão explicar o universo inteiro, tá certo? Mais ou menos como Newton, né, dava a explicação mecanicística de tudo que acontecia no universo. E, ao mesmo tempo, está lá Michel de Montaigne dizendo, olha, aqui é tudo dúvida, tudo incerteza, não sei de coisíssima nenhuma. Tá certo? Aparece Pedro da Fonseca, que é o livro do qual Neil Sitor, que nada se sabe. Isto são contemporâneos do surgimento da ciência moderna e, portanto, do racionalismo clássico com seus grandes sistemas explicativos. Então, você não pode sequer definir essa época, já foi a época do racionalismo clássico. Bom, foi para alguns, para outros era uma coisa completamente diferente. Portanto, mesmo na época em que esta ambição do sistema explicativo universal aparece, vamos dizer, com toda a sua força, ela não tem um poder de persuasão consensual e, na verdade, não tem o poder universalmente explicativo que ela pretende. No entanto, esses esforços para criar esses sistemas, vamos dizer, continuam sendo coisas absolutamente notáveis, ainda que seus resultados sejam, os resultados no que diz respeito às conclusões objetivas, sejam inaceitáveis. Quer dizer, dificilmente alguém chegará a ser um filósofo se ele não enfrentar durante algum tempo Descartes, Spinoza e Leibniz. Né? Então, algo ele vai aprender com isto. O quê? A validade das conclusões? Ah, certamente não, é alguma outra coisa. Tá certo? Então, a simples comparação dos sistemas basta para mostrar que o caráter personalíssimo da busca filosófica continuava predominando sobre toda a ambição de conclusão estável. Na segunda metade do século XVIII, desfeita a ilusão do sistema explicativo universal, o ceticismo de Hume aparece como um amargo despertar dos sonhos totalizantes. Ou seja, Hume retoma os argumentos céticos agora com uma força corrosiva terrível. E a única resposta que ele vai encontrar é a resposta de Kant. Quer dizer, esta segunda parte dessa apostila, eu não escrevi ainda, eu devo escrever durante a semana. Então, quando Hume diz, olha, todo conhecimento é duvidoso, nós não sabemos se o mundo exterior existe, nós não sabemos nem se nós mesmos existimos, não sabemos se por trás das nossas nossos estados mentais existe um eu unificador, não sabemos, é coisa nenhuma, tá certo? Então, o que acontece? Kant recebe esse duplo legado. Por um lado, vamos dizer, a ciência newtoniana, na qual ele acreditava piamente. Portanto, ele acreditava que era possível chegar, vamos dizer, a uma descrição efetiva da realidade, uma descrição cientificamente válida. E, por outro lado, ele lia os argumentos de Hume e também concordava. Então, diz, olha, aqui a ciência é possível, porém a ciência é impossível. Né? E ele tem que resolver esse enigma e a resolve fazendo o famoso giro, que ele vai chamar a sua Revolução Copernicana, dizendo que a validade do conhecimento não depende da sua coincidência com o suposto universo exterior, mas da sua coincidência com as exigências imanentes da própria razão. Então, é a razão que determina, não se pode mais nem falar de verdade, pode falar de validade. Tá certo? Então, o conhecimento científico é válido na medida em que, por um lado, da conta, vamos dizer, da parcela de experiência que nos é acessível e que, por outro lado, está, vamos dizer, de acordo com as exigências da razão, que, as quais são as mesmas em todas as cabeças humanas e que, portanto, tem universalidade. Então, você tem uma espécie de validade universal e não propriamente uma veracidade, tá certo? Muito bem, nós precisamos concordar com as conclusões de Kant de maneira alguma, porém, dificilmente também alguém chegará a ser filósofo se não se enfrentar com estes problemas que o Kant tratou, tá certo? Ainda que sem poder acompanhá-lo até suas últimas conclusões. No século XIX aparece de novo uma tentativa de fazer da filosofia uma doutrina universalmente válida, mas partindo, então, de uma base kantiana, tá certo? E essa tentativa é justamente o positivismo de Augusto Comte. Então, o que interessa aí já não é a veracidade, no sentido antigo, da coincidência entre o pensamento e coisa, tá certo? Mas sim, vamos dizer, a cientificidade dos resultados obtidos, quer dizer, são cientificamente defensáveis, então são válidos, tá certo? E este novo sistema, ele alia uma espécie de modéstia cognitiva, porque inspirada, modesta no sentido do Kant, tá certo? Com a presunção de validade universal e, portanto, de exclusão de todas as outras filosofias possíveis. Ainda assim, você vê que todas essas tentativas de validar universalmente uma filosofia, elas sempre acabam sendo apenas uma filosofia entre outras. Então, o diálogo continua, a diversidade continua, tá certo? E a investigação continua. Ora, não é preciso nem prosseguir até o século XX para você ver os seguintes traços permanentes e definidores, vamos dizer, da filosofia. Primeiro, diz Heráclito, o filósofo tem de saber muitas coisas. Né? Quantas coisas? Ilimitadas, tá certo? Mas ele olha essas coisas em busca de uma unidade que ele pode não encontrar e que, de fato, ele não encontra, mas a qual ele se dirige. Então, vamos dizer, a filosofia é, evidentemente, um esforço unificador, um esforço de abrangência do conhecimento e de unificação. Este esforço de unificação, ele retroage sobre a alma do investigador, unificando-a por sua vez. Porque ele tem que manter a coerência, integridade e unidade do seu esforço, sem o qual a unidade que ele busca no real aí lhe escapará por completo. Nisto? Então, daí vem a definição da filosofia. A filosofia é a busca da unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. Isso é o que a filosofia sempre foi e sempre será. Isso significa que ela, por um lado, ela não pode aspirar a chegar a conclusões definitivas, porque as conclusões definitivas pressuporiam que aquelas muitas coisas que o filósofo tem de saber tivessem chegado ao seu último limite. Ou seja, já sabemos tudo, agora podemos tirar conclusões. Isso não existe. Tá certo? Em segundo lugar, qualquer busca do conhecimento que esteja totalmente isolada desta atividade acabará por não fazer sentido nenhum. Por quê? Vamos supor que você descobre um fato aqui, um fato ali, um terceiro fato acolá, tá certo? Mas você não tem a menor ideia de uma conexão possível entre eles. E, portanto, você não tem ideia do seu sentido. Toda e qualquer descoberta científica é sempre assim. Ela não traz consigo o seu sentido. É impossível isso. Por quê? Porque a busca do sentido não é objeto de nenhuma ciência, é objeto da filosofia. É? Ainda que o sentido que se encontre seja precário, provisório, ele é absolutamente indispensável. Ou seja, a filosofia é a busca de um senso de orientação no universo das coisas conhecidas. Mas não só a busca de um senso de orientação, é a busca de um senso de responsabilidade cognitiva integral, a máxima possível dentro das condições ambientes. ou seja, dado o estado presente dos conhecimentos, o máximo de unificação da consciência, abrangendo o máximo de conhecimentos possíveis, é o padrão da responsabilidade intelectual para aquele momento. E essa é a função da filosofia, manter a responsabilidade intelectual no seu nível mais alto. Isto é a filosofia, ela não é outra coisa e nunca foi e nem será. Esta definição, ela cobre todos os filósofos sem exceção. O filósofo que negar que existe um sentido, o que ele está tentando fazer? Está tentando manter alto o padrão da responsabilidade intelectual e dizendo, de acordo com, vamos dizer, o máximo de conhecimento que podemos abranger no momento é tudo um caos e uma confusão. O que ele está fazendo? Buscando a unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. Então, portanto, essa definição se aplica a Nietzsche, como se aplica a Heráclito, como se aplica a Kant, como se aplica a qualquer outro. Eles sempre fizeram isto. Portanto, não há objetivamente dificuldade alguma de encontrar a definição unificadora de toda a filosofia universal. Está dada aqui, acabei de dar e não tem, isso aí não tem escapatória. Não há nenhum filósofo que não tenha feito exatamente isto. Agora, isto supõe, né, primeiro, que essa atividade ela muda de conteúdo e muda de orientação conforme os novos fatos que vão entrando dentro do horizonte de conhecimento possível, mas também conforme aqueles que vão sendo esquecidos. Portanto, é uma atividade que tem que ser continuada a cada geração. Segundo, ela é que dá a medida da responsabilidade intelectual e da responsabilidade cognitiva para todas as ciências, as teologias, as ideologias, etc., etc. Por quê? Porque ela é a única disciplina que se dedica a isto. Você vê que no final do livro Sabedoria e Ilusões da Filosofia, o Jean Piaget diz o seguinte: olha, a filosofia não produz conhecimento nenhum, ela apenas dá um senso de orientação. Isso está certo. O que está errado é a palavra apenas. Porque sem o senso de orientação, você não pode sequer dizer que os conhecimentos parcelares são conhecimentos. Porque aquilo que não se integra dentro, vamos dizer, de um horizonte racionalmente compreensível, não é propriamente um conhecimento, é um conhecimento virtual, uma possibilidade de conhecimento. Nesse sentido, por exemplo, vamos dizer, a teoria científica mais elaborada e mais perfeita e elaborada no século XX, que foi a física quântica, ela não é um conhecimento, ela é um conhecimento virtual. Por quê? Porque aqueles que a praticam, eles mesmos afirmam que não a compreendem. O Lawrence Feynman, que foi prêmio Nobel de Física, ele diz: eu não compreendo a física quântica e, de fato, ninguém a compreende. Nós sabemos de certos fatos, mas nós não temos a menor ideia de a que eles se referem. Nós não temos a ideia do que nós estamos falando. Quer dizer, em que sentido isto é conhecimento? Isso não é um conhecimento ainda. Pode se tornar conhecimento dependendo do senso de orientação que você acrescente a isto. E nesse sentido, se o Wolfgang Schmidt tem razão no livro O Enigma Quântico, então ele fez um upgrade da física quântica, transformando-a num conhecimento compreensível. Ora, o que não é compreensível é um enigma, e o que é enigma não pode ser conhecimento ao mesmo tempo. Tá certo? Então, está aí dada a definição e está aí explicado o que o Louis Laverne quis dizer com a ideia de que a filosofia é uma só, porém é muitas ao mesmo tempo. Tá? Então vamos fazer um intervalo. Então vamos lá, eu vou responder poucas perguntas, porque esta aula de hoje ela gastou meus últimos neurônios e eu estou me sentindo um pouco idiota e temo dizer alguma besteira. Então vou responder suas perguntas mais simples. Leonardo Amaral pergunta: sou novo aqui, essa é a minha primeira aula. Gostaria de saber se o senhor indica os livros de filosofia do Mário Sérgio Cortella. Eu não indico nada que esse sujeito fale ou escreva. Esse homem é muito burro. Aqui, Douglas Pelegato pergunta: a unificação simbólica produzida artificialmente pelo comunismo na submissão ignorando o sujeito a termos desconhecidos, não seria a substituição do senso comum, em sua melhor acepção, formado por séculos de uso da razão pelos homens mais comuns e pela tradição da experiência humana? Com toda a certeza. Né? Um dos versos da Internacional diz: Du passé faisons table rasa, quer dizer, façamos tabua rasa do passado. Isso significa esquecer, apagar o passado. Apagar o passado não significa que você se torna livre dele. Ao contrário, significa apenas que você o joga para o inconsciente. Como, vamos dizer, foi hábito durante meio século da enciclopédia soviética retirar do passado os personagens que tinham se tornado retroativamente indesejáveis. Inclusive, né, trocando a cabeça, apagavam na fotografia a cabeça do sujeito, botava o outro no lugar. Né? Mais ainda, não se pode esquecer que durante 60 anos os habitantes da União Soviética viveram sem ter informação do que estava acontecendo lá dentro ou fora. Isso é realmente apagar o passado. Tá certo? Mais ainda, apagar o passado é também esquecer, vamos dizer, toda a experiência acumulada, e é desprezar a humanidade. Por exemplo, quando as pessoas veem, às vezes uma proposta como essa, casamento gay, falar que casamento gay jamais existiu, mesmo em culturas pequenas que aceitavam na convivência de um homem com um tipo transex, o homem era desprezado por isto, mesmo nas tribos indígenas. Né? Outra, mesmo em tribos que aceitavam homossexuais ou transexuais, eles não participavam de assembleias, eram considerados como se fossem menores de idade. Tem um livro do Randy Engel, The Right to Sodomy, um livro de 1200 páginas, a pesquisa mais ampla que já se fez sobre isso, não se deixa a menor dúvida. Então, se a humanidade inteira rejeitou isto, tá certo? Ou nem mesmo levou em consideração, é uma coisa que nós deveríamos pensar um pouco. Ah, será que a nossa geração é tão mais inteligente do que a humanidade inteira, de todas as culturas, de todas as épocas e lugares? Será que eram todos imbecis, preconceituosos, e só nós somos iluminados? É evidente que essa presunção, ela em si mesma, é louca. Diogo Andrade da Silva. Gostaria de saber como você vai permitir a opinião tão acertadamente com os fatos. Quanto mais reviro seus comentários, mais percebo que tem razão. E quanto trabalho deu para formar uma pequena ideia solta em um artigo? Existe alguma técnica? Bom, eu acabei de explicar qual é essa técnica. Isso aí é a filosofia, é a devoção integral da alma ao máximo de responsabilidade intelectual que você possa obter. Ou seja, abranger o maior horizonte possível de conhecimentos, buscar por trás dele algum princípio de unidade e coerência, sabendo que você só vai se aproximar dele como numa cinta, você não vai chegar lá de jeito nenhum, tá certo? Mas fazendo o melhor possível para manter a unidade e coerência, não só do conjunto, como também da sua alma, na medida em que ela é moldada por este esforço. Isto é a única coisa que é preciso fazer. É claro que isso tem, vamos dizer, se você quer algumas regras técnicas, né? Tem várias. Uma delas, eu já expliquei no começo desse curso, é a tolerância para o estado de dúvida. Se você necessita uma certeza imediatamente, você desista da filosofia. Se você não é capaz de conviver com uma dúvida por anos e anos, você não vai conseguir. Segundo lugar, quando você consegue esclarecer um pedacinho pequeno, às vezes você vê que em volta tem mais sombra do que tinha antes. Isso acontece o tempo todo. Vamos dizer, esta convivência com o estado de dúvida, ela tem um efeito energético sobre a inteligência humana. Em segundo lugar, você tem que fazer da sua inteligência, vamos dizer, uma serva da busca da verdade no sentido substantivo da coisa. Quando eu digo substantivo, é o seguinte: não permita jamais que uma palavra ou um símbolo exerça sobre você um efeito emocional, uma resposta emocional direta. Procure reportar aquilo aos fatos e ações efetivas a que aquilo corresponde. Isto é, vamos dizer, um esforço de imaginação, mas que vai contra a espontaneidade da imaginação. A imaginação realmente se deixa levar por símbolos, por apelos, e reage imediatamente. Mas, terceiro, não busque nenhuma comunidade ou instituição que o proteja das incertezas, nem mesmo a Igreja Católica, minha filha. Ela não vai te proteger disso aí. Vamos dizer, todas essas instituições, mesmo aquelas que são originariamente divinas, elas são movidas por homens, tá certo? E, em princípio, não existe como um outro homem pensar por você. Isso é impossível. Não estou dizendo, temos que pensar com a própria cabeça. Eu digo, não, lamentavelmente, nós sempre pensamos com a nossa própria cabeça porque não temos outra. Mas, não procure proteção jamais. Você tem que procurar proteção, vamos dizer, primeiro, proteção na outra vida. Proteção no juízo final, isso você tem que procurar. Tá certo? Não busque proteção psíquica. Você tem o direito de buscar proteção física para você e para sua família. Não busque proteção psíquica. Esteja exposto aos quatro ventos e não tenha medo de absolutamente nada. Não tenha medo de nenhum fato que vai escandalizá-lo. Se tiver que vir o escândalo, que venha, né? O que é que nós podemos fazer? É isso. Então, tudo isso não tem nada a ver, vamos dizer, com a confiança em Deus. Deus está sempre presente, por trás de toda a confusão e miséria humana. Ele está ali e somente a Ele você deve se agarrar, somente a Ele. Quando eu digo isto, é difícil as pessoas, vamos dizer, aderirem a uma religião ou a seguirem sem tentar se apoiar nela, ou para efeito de proteção psíquica, ou como uma coisa que vai aumentar o seu poder de julgar o próximo. Olha, eu estou dando aula há 30 anos, e eu raramente vejo as pessoas melhorarem no sentido mais óbvio, que é o do amor ao próximo. Eu digo, eu rarissimamente vi qualquer sinal de amor ao próximo na sociedade brasileira. As pessoas estudam, elas evoluem, mas elas continuam adorando julgar o próximo. Tá certo? E rarissimamente pensam assim: bom, eu posso julgar o sujeito se eu fiz algo por ele, tá certo? Se eu o ajudei de todas as maneiras para ele melhorar e ele não melhorou. Aí sim, fora disso não. Quer dizer, o não julgueis para não ser julgado é absolutamente essencial. E eu estou falando isso no sentido da, vamos dizer, da convivência humana. Claro que nós podemos julgar atitudes públicas, tá certo? Ações de políticos, ideias que circulam, tudo isso nós devemos julgar. Mas julgar pessoas, né? Olha, faz 30 anos que eu estou sentado aqui na minha cadeira de professor e faz 30 anos que eu ouço pessoas virem falar mal dos outros. E eu digo, eu não quero ouvir, eu não quero saber os defeitos do fulano. Né? Então, parece uma coisa incoercível, a pessoa tem que fazer isso. Isso é uma coisa que você tem que perder. Se você não perder isso, você nunca vai saber o que é a realidade. Porque você vai estar sempre preso dentro desse circuito, vamos dizer, de ideias e símbolos autolisonjeiros que vão fazer você, por momentos, sentir-se superior a alguém. Tá certo? Você sentir superior não significa absolutamente nada, nada, nada, nada. Todo mundo, às vezes, se sente superior. Sempre tem alguém que é pior que nós. Eu digo, que vantagem Maria leva? Você não é ele, porra. O que adianta você achar que você é melhor que ele? Você só vai ser você mesmo, não tem nada mais que você possa ser. Quinto, haja sempre diante da perspectiva da morte. Eu digo, bom, eu vou morrer agora, né, e vou para o juízo final agora. Né. O que eu levo? Né? Eu levo as minhas belas qualidades, as minhas superioridades, aquilo tudo que eu falei contra os outros. Não faça isso. Vocês têm que aprender a arte da convivência humana. E a arte da convivência humana significa simplesmente amar o próximo como a si mesmo. Nunca julgar o outro, tá certo? Sem ser pelo mesmo critério que você julga você. Né? E, se possível, não julgar de maneira alguma. Tentar ser bom. Né? A norma do Goethe, que aliás não era nem cristão, seja digno, prestativo e bom. Ponto final. Você faça isto e você vai ver que aos poucos a sua inteligência vai ficando mais clara. Agora, se você sente que você, no fundo, você sente que você é um fracassado, que você é um cara errado, que você é defeituoso, etc, etc, e você vai ficar o resto da vida buscando compensação. Tá certo? Em geral, as pessoas trazem todas essas coisas da infância. Sabe como é que você faz? Pergunta para Jesus Cristo, será que eu sou tudo isso mesmo? E se eu for, você vai gostar de mim menos? Hã? Que diferença vai fazer? Que diferença vão fazer os meus defeitos? Se você coloca o amor a Deus, o amor ao próximo acima dessas coisas, neutraliza tudo. Né? Você não pensa que eu também não fui um cara tão cheio de complexo, de problema, de... Também, só que um dia eu vi a luz, falei, isso aí não dá camisa a ninguém, porra. Então, através do amor ao próximo, você cura todo o complexo de inferioridade que você tem. Se você se sente inferior ao cara, ótimo, ele é melhor que eu, então vou ser bom para ele, para que ele seja melhor ainda. Né? Então, aprender assim, a admirar as qualidades alheias, a ver sempre o que tem de bom nas pessoas, você sabendo o mal que tem lá. Né? Mas, não, quando você vai na igreja, você não reza, não olheis para os nossos pecados. Se você pede para o próprio Deus desviar os olhos, por que você também não desvia? Né? Simplesmente, não olhe. Tem pessoa que eu conheço há 30, 40, 50 anos, eu já vi a pessoa fazer todo tipo de erro, de estupidez, tal, e por que eu vou ficar olhando isso? Se a pessoa também tem coisa boa, e a gente pode olhar para coisa boa, de modo que essa cresça. Então, ser digno, prestativo e bom. Eu acho que isto é a base da inteligência. Bom, eu não vou responder mais nada, porque eu já gastei meus neurônios. Daqui a pouco começar a falar besteira, até que já não falei. Então, até a semana que vem. Ah, peraí. Tem uma coisa que eu preciso responder. Muitas pessoas escrevem perguntando o seguinte. Ah, eu quero entrar no curso, mas eu quero saber se é possível acompanhar o curso no estado em que está, que conhecimento eu precisaria ter, etc, etc. A pergunta é desnecessária pelo seguinte. Primeiro, a filosofia tem uma estrutura necessariamente circular e não linear. Nós voltamos sempre aos mesmos problemas em diferentes níveis, como numa espiral. Tá certo? Portanto, tanto faz você entrar aqui ou ali, você está sempre no começo e está sempre no fim. Nós estamos sempre recomeçando, você vê que nós pegamos aqui, às vezes, o mesmo problema várias vezes e em vários níveis diferentes. Tá certo? Em segundo lugar, eu concebi esse curso para que qualquer um pudesse entrar a qualquer momento. De modo que acompanhar a aula presente e, ao mesmo tempo, você ir seguindo as aulas pela ordem, vai sempre dar certo. Eu garanto para você, muita gente já fez isso, você vai fazer também, e vai dar certo do meu modo. Que conhecimento anterior precisa ter? Nenhum. De preferência, nenhum. Se você não sabe absolutamente nada, eu digo, oh, você é meu aluno ideal. Tá entendendo? Pelo menos não vem com a cabeça cheia, tá certo? De julgamentos preconcebidos, tá certo? E se você se acha burro, excelente, isso é uma grande qualidade. Tá certo? Sentir-se burro permanentemente é uma garantia de que você vai tentar se tornar um pouco mais inteligente. Então, não se preocupe com isso, não. Pode entrar a qualquer momento no curso. As gravações estão todas em ordem aí, você pode acompanhar a aula presente. Se ela não entender nada, não tem importância. Guarda na memória, um dia você vai entender. Quanta coisa. Se você exige entender tudo na hora, nunca você vai entender coisa nenhuma. Né? Quer dizer, eu tenho. Olha, tem problemas que eu guardei na minha cabeça durante 30 anos. Né? Quando eu entrava no ginásio, o professor falou que um ponto não media nada, uma reta se compunha de pontos. Eu fiquei pensando nisso até os 38 anos. Aos 38 anos eu achei a solução. Até lá eu estava na dúvida. Né? Então, até a semana que vem. Muito obrigado.